uma foto do Flash. Tente, azul 4207, aguarda. Na R6200, assume a identificação. Informo que a pista em Salvador está impraticável. Programa espera na posição Mari, no nível 160. Rocha na R6200. Então, Mari, nível 160, tem previsão ou não? Previsão 10 minutos, Rocha na R6200. Nomeador do controle? Prossiga, senhor. A previsão que havia dado seria em torno de 5 minutos, porém eu estou com a equipe na pista 1-0, executando os procedimentos para tentar afastar os pássaros da pista, ok? Vamos botar em cima desse estimado aí aproximadamente 10 minutos. Paciente? É positivo, senhor. A gente tem aproximadamente isso aí, de até 15 minutos e teria que alternar aí, no caso aí. Tá bom, a gente está aguardando novidades aí. Pelo meu horário aqui eu tenho 37 minutos, então seria em torno de aos 47, ok? Positivo, senhor, obrigado. O número 2 é o controle voltando? Chega. Prossiga, senhor. A torre acaba de me informar aqui que a pista está livre. Você tem condição de descer nessa prova para 2 mil pés de interceptacional? Não, negativo, senhor. Teria que perder um pouco a altitude aqui. E qual seria o procedimento então? Curva à esquerda? Sim, senhor. Ataque 4207. Me reinterceptando aí a final da pista. Poxa, então eu vou descer até 2000 e como reinterceptando. Ainda vai manter a espera para perder o estúdio, ok? Afirmativo, então. Estou autorizado a descida para 2000 pés em espera. Altíssimo 13 em forma estabilizada na final. Seu mais firme é como? 4, está autorizada a descida para 5 mil pés inicialmente, 1013. 5 mil com 1013, obrigado. Azul 402, desça para o 060. 060, 4083. 4082. 4082, 060. Ativo. O Xané 6200 desce até 1 centena. Então a centena mantém sobre Mari ou prossegue? Realmente só vai manter sobre Mari o 6200 aguardando as instruções. Tá certo, para uma centena sobre Mari. O número 62 tem condições de ir direto Duna e CCP LS? É o número 2 autorizado, livre LS, informe estabilizado. Livre LS para mais estabilizado no 62. Bono 864, controle. Chega. O vetor para sequenciamento é o número 2, tráfego 11 milhas à sua frente. Tem condições de manter a Proa 035? Afirmativo. Proa 035, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 035, 2 mil pés, no 0 no 3, obrigado. Bono 864, copiou? 864, copiou. 035 de Proa. Descendo para 2000, ajuste no 0 no 3. Ah, afirmativo. E frequência livre para autocoordenação 2345, novembro. 94, Decolos 40, chame o controle 1208, bom voo. 208, bom, obrigado, não estamos em passeio nenhum. Ok, obrigada pela informação, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Estrela Salvador, 9094, decolando, estou escutando, a Momo. Está para o radar decolagem, suba via Momo, 094. Ok, ciente do radar, via Momo para 370, voo 9094. Azul 402 em descida para 3 mil pés, ajuste 9013. Para 3 mil, 0 1 3, para 0 1 3. Tané 6200, vetor para sequenciamento, curva esquerda, voe na proa 020, limite magnética 120 de Simbra. 0020, desce inicialmente até o nível 100. Decimal 95, ajuste 1013. Ajuste padrão, chama a torre 295, para o topo 207. 070, voo 74. Calibre, chamou a torre pro voo 1-62. Voo 1-62, torre 1-8, 1-8-95, bom dia, excelente trabalho. Azul 402 indicado. 2-2-0, gente, pro de TAP, descida para 3 mil. De TAP, 3 mil, papel, isso bem. Canem 6200, velocidade de carga. 190. 1-0 mais. Cliente está na proa 020, curva à direita, vou ir na proa 040, o limite agora é o localizador. Direito 40, descida pelo bloco, continuando. Ativo, central, proa direita, posição 3 horas, 12 milhas, cruzando 9.810. Está prosseguindo por IMS também? Eu sou o número 4. Tá. O número 2 só confirmando, estava com teste estimado de 1.700, ok? Tá, estamos com 1.300. Ok, eu vou diminuir então na previsão, obrigado. Nada. Oi, azul 4207, ponto para a prova. Azul 4207, mantenha ponto de espera. 4207. 15 milhas. 094? Firmo. Autorizado. 7. Receptou o voo 1864. 7 LS, chame a torre no 8 decimal 95. 1295. Boa, voa 1864. Continue em aproximação, reposta avistando a pista. Voltaremos. 3, estão confirmando que é o V03. Então tá o Delta, é a torre. Do acionamento, chame pronto para o táxi, Vitor Hotel Delta. Azul 4207, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 4207. Bom, eu gol no 5, o solo gol no 5, meia posição 7, puxa o acionamento. Gol no 5, 5, meia, autorizado no 07, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi. No 62, solo 44, livre próxima direita, chame o solo no 211. 211. Afirmativo, desça para 2000, autorizado LS X-Way, reposta estabilizada. 2000 LS X-Way, reportará estabilizado, para 042. Esse de alvo, reportará da linha de voo, né? Sou nós. Autorizado 90.37. Spitner 6200, resuma a navegação na proa de ICAP. ICAP 200. Limitado pelo LOC. Agora eu vou ter que ir até ICAP. Confirme? Você estava limitado pelo LOC, eu vou ter que ir até ICAP agora então, né? Ativo. Já pode reassumir na proa de ICAP. Ok. É autorizado até 3.000 ainda ou tem outra resposta? 3.000 pés, o 6200. 3.000. Procurando o Momo, gol no 094. São 3198, aciona a identificação e a chegada à mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1093. Voo 1094, Recife no 2545, alterno no 2085. 2585. Azul 4207. Azul 4207, radar contact on departure, flight to flight level 340 via dial departure. 340, dial departure, can you fly the direct dial? Tem dial departure azul 4207. Maintain dial departure azul 4207. Mundo 162, mantém antes da Juliette. Ok, estamos chegando próximo, vamos manter a Juliette. Vitor, hotel Delta, prossiga. Vitor, hotel Delta, vento no aeródromo 210 graus, 4 nós, não há tráfego a reportar, reporta fora do solo. Bruno 556, segue táxi, via Indy Alfa, no ponte Veradão no 0, torre 1, 1895, Kenegal no 0, no 3. Indy Alfa, ponte Veradão no 0, 2195. Voo 1162. Com a aeronave da companhia liberar casa da Juliette, autorizado ingresso na mesma, portão 10. Portão 10 após a aeronave liberar a Juliette, voo 10. Vitor Hotel Delta, fora do solo de 48, controle 120, decimal 8. Fora de controle, entra no turno. Paulo, boa tarde, voo 864, metrô na 864, prossegue Alfa, estimulante da Juliette. Vitor Hotel Delta, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Confirme o local de sobrevoo. Vai manter 500 pés, sobrevoo no Bela Vista, Rota do Abacaxi, 500 pés. Mais visuais, 500 pés, na escuta do controle. Mantenha escuta permanente, Vitor Hotel Delta. Perda, sai da PUCA, transição Caju. 120 decimal 8 controle, 5102 o transponder. 5330 autorizando conforme rota para Recife, decolando a 10, curva esquerda próxima, saída PUCA, transição Aracaju. O controle em 1208 acionando 5102, bono 790. Correto, puxa acionamento. Ok, posição 6, chamaremos, puxa acionamento, 790. Clear deviation, after deviation, clear LEDA, azul 4207. Estabilizado LS X-Ray da 10, azul 4082. 4082, ciente, informa o tráfego de helicóptero mantendo 500 pés próximo ao marcador externo, não interfere na aproximação. Reporte, corrija, chame torre, 1895. Torre 1895, 4082. Rota 3198. Solicita para o A050, à esquerda, aproximadamente 20 milhas, sistema formação. 98, livre de dias, após reassuma na proa de ITAP. Olha, direto de ITAP, eu dan 3198. Tudo bem. Corre, boa tarde, está no ponto de espera da 1-0, no 5, no 5. no 556, mantém o ponto espera. Mantém. PS, boa noite, 64. Boa noite, 64, Juliette, quanto ao 5. Alfa Juliette para o 5, gol no 8, 64. Espera, vou deixar o que está na vista. Está o trânsito por aí, comandante? Trânsito por aí daqui a pouco. Não compreendo. Como é que está o trânsito por aí? Por enquanto a gente não está sobrevoando lá, eu já te informo já. Muito grato. Aí dessa vez. Salvador Control Azul 4207, unable to find Leda due to weather. We'll keep heading 230. So just send my coordination on the 86 center, okay? Okay, send it back. So 4207, after deviation, you are clear direct to Motiva intersection. After deviation, my Motiva Azul 4207, thank you so much. Uno 556 visual com o tráfego da Azul na curta final pistando zero. Após a passagem do mesmo ali, mantém pistando zero. Autorizaria a Duna com referência do TAN 3198? Negativo, 3198, mantém TAP após via chegada, ajuste no 0 no 3. TAP após via chegada com 1003, o TAN 3198. Azul 4082, solo 51, da Libéria direita, via Foxtrot, solo 121, décima 1. Foxtrot, solo 121, 4082, boa. Comandante, daqui a pouco eu tô por aí. Boa. Colapso, som no zero, vento 200 graus, 7 nós. Iniciando no zero, vou no 5 também. Gol 1556, decolado ao 55, acione 5074, controle 120.8. 5074, controle 1208, Gol 1556. 21895, bom pouso. 1895. Escuta da torre. A sua externa baixada e travada. O Chené 6200 já avistado? Estou passando aqui agora na camada. Gente, reporta visual com o campo o Chené 6200. Acabo de sair visual. O Chené 6200 autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso, Chené. Tomador 790 no meia, puxa, chamamento. Pelo 790 no 06, autorizado chamando pro DACA. Autoridade na linha, chama DACA, Gol 990. Azul Fonte 07. Qual 9600 frequencies? 133.25, Sunable 125.1. Chené 6200, solo aos 58, libera a direita via Foxtrot, solo 1211. 211, Foxtrot. Uma boa. Chené, lembrou no ciclo. Chené 6200, prossegue Alfa, chame antes do ataque sobre Juliette. Alfa, antes da Juliette. Salvador, bom dia, 3198 passando para baixar a travada. Tá, 3198, ajuste no 013, reporta visual com campo. Reportará. E é Rapapá, as condições visuais nível 055, reporte para a descida. 3198, 1100. 3198, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Confirma com quanto avistou? Com 1100 pés, o TAN 3198. Sim. 790, segue táxi via NG Alfa, no ponto de Esperadão no 0, torre 1, 1895, Kenegal no 0, no 3. 790 ali, mantém pistão 0. Autorizado, alinhar e manter a 10, bolão 790. São 3198, solo 02, libera a direita, solo 121, décima 1. 211, Olivral, TAN 3198. Aí, tá ajuste 10 no 3. Autorizado, final do IARES, nesse foi reporte localizador. Quem é que via Maria até 2000? 9023, reportando estabilizado no X-Ray, gol no 900. Salvador, uma boa, o TAN 3198, Lisão. TAN 3198, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette pro 2, TAN 3198. Aquilo Zulu, contato radar mantendo 100, confirma a intenção de pouso da pista 17. 100, se tu vai pra pista 10, tu vai ter que fazer a descida da chegada, já está. Todo VOR reporta para a descida ali, Aquilo Zulu. Luta autorizada até 3 mil pés. Ajuste 10 no 3. Terra Papá, autorizado a descida até altitude de tráfego, ajuste no 0 no 3. 084. Estou de Salvador, gol 1790, decolou na PUCA. 790, contato radar, Sony 370, saída PUCA. Ok, solicita pequeno desvio à direita, evitar a formação. Acho que a proa de Jamo está para liberar a formação. Autorizado, Jamo, 790. Autorizado, Jamo, gol. 962, informa um tráfego de helicóptero, vem na posição Duna, está mantendo 510, não interfere na aproximação. Reporte estabilizado. É, de Porto Alegre estabilizado, 962. Prossiga. Quatro para Cairu Lourenço. Sim. Gente, Salvador para Cairu, 1000 pés, decolada 1-7, primeira curva à direita, corredor axé, 1-208 controle, acione 0-1-3-3 no transponder. É, inoperante, só está impedindo regras de tráfego aéreo. O senhor vai ser reportado aqui? É porque pra gente aqui, o seu transponder tem a pior pane que pode ter, que é a pane de altimetria. Se a gente tá recebendo uma altimetria errônea, é a pior coisa que pode ter pro controlador. Eu que agradeço. Meu hotel Yankee, livre sinal, chamo pronto pro táxi. E a sua identificação desse mantém a nível 050, vigilância, chegada à maré. Autorizado pelo Edmar, que é Bravo Delta, reporta para a descida. Bravo Delta autorizado a chegada a mar e se mantém a nível 050. Bruno 962, complete, chame torre em 1-1-8-9-5, bom pouso. 2-9-5, bom trabalho. Quanto aos salvadores, o 4076. 4076, senhor, identificação desse mantém em nível 06200 na proa de Mário. 060, bom Mário, o 4076. Exato, ILS X-Ray. Bruno 962, ajuste no 0-3, reporta a visão com o campo. Porta na vista. Boa noite, 64, Maceió, 350, nível autorizado, via Amplis 1-7. Igual da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-2-0, decima 8, controle, acione 5-1-2-7. fazer um artigo 350 autorizado para Maceió, colando da 10 com curva esquerda. Cuca, transição Aracaju. Cuca Caju, a transição. Santa Zulu 17, 208 ao controle, transponda 5127, o gol 1864. Correto, chamei para o direcionamento. Chamarei. Obrigado. Questão está que chega no sistema, apenas confirme a matrícula, gol. É, gol 2067. Gente, a fulana é para a zona 548, confirma? 548, gente, agora a distância, tem que chegar no sistema, chame para cópia. A pessoa vai sair da Elveda? Destino seria? Guarulhos. Afirmo, da Eulida Mótima. Da Eulida Mótima. Solo Salvador, o gol 962. Gol 962, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette. Cópia? 2067, Salvador, Guarulhos, 360, nível autorizado, Viana Pesulo 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1-208, controle, 5145, transponder. Hotel Yankee, decolado 1-3, controle, 1-208. Vou dar o zono 3120, decima 8, obrigado, até a volta. Busque. Fechamento correto, primeiro pushback, acionamento. 6. Prossiga. Tráfego. 1:08:30, mesmo rumo. Está passando 080 em descida, um Charlie 402, sem indicação de altimetria. Ciência do projeto de na curva à direita, saída arbor e após segue conforme. 1208, controle, acione no transponder 0146. Entra, Valadão, no 7, estabilizadão no meu pé, vai curvar na direita, colocando os corpos dos corredores, vai botar fora da barra. É o hotel Yankee, com meu pé, corredor axé, reporta fora da barra. Afirmativa, reporta a barra. Por que eu falo para o azul 4076, ao estúdio do tráfego aqui à nossa direita? Pode falar por gentileza, Bravo Delta? Confirme, tá? 7.500. Eco Delta Fox, livre sinal, chame pronto pro táxi. Chama 090, os outros quatro Delta 6. Prossiga. Fono 1500. As condições visuais, reporte ingressão no continente. Delta Yankee, atenta tráfego de helicóptero, um Robson 44, fazendo sobrevoo na região do Rio Vermelho a 500 pés. Afirmativo, vai manter visual. 7 Bravo Delta. Ajuda a sua profissão. Como tráfego, sua posição de 9 horas, uma milha mesmo rumo, cruzando uma centena para o nível 090, em breve 190. Você vai segui-lo na aproximação, ok? Sim. Azul 4076 indicada. 2609. Recepção para 2309. Ok, recepção 2309, azul 4076. A 356, desça 3 mil pés, foi na proa de Duna, ajuste no 013. Confira nível descida azul 4076. 4076, mantém nível 090. Mantém 090, azul 4076. Oceaner 6356, desça a 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil pés, comi 13, 356. Livre a restrição em TAP? Livre. Controle, Lima, Tiro Golô, Castelo, Plano, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, rotatória vai rodar visual 6500 de volume. 7 Bravo Delta, nível de voo passa. Passando 060, visual com a aeronave à nossa frente, só vai pensando 12 horas, entendi? Espere. 4076, desce nível 070. Para 70, o azul 4076. Trotel Delta. Trotel Delta, no curso. Atenta o Papa 32 Romeu, mantendo o corredor Axel, mil pés, sentido farol da barra, viu? Caraca, eu estou marcando 200 pés, eu vejo que você está trabalhando. 356, desça 2000, autorizado final do IRS, que foi para a pista do IRS. Sai 6356. 6356, prossegue. 2000 Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 Duna, reporte estabilizado, 6356. Hotel Delta está em região de Amaralinha, Rio Verde. Já esperado, Hotel Delta. Desse mantém a nível 050. 050, azul, 4076. Pouso no 536, da presente frequência ali para coordenação própria, atenta tráfego evoluindo na vertical de Veracruz, por voo até o regresso no meu Tayan. Ei, papá. 4076, décima senha, 3.000 pés, ajuste 1.0.3. 3.013, azul 4076. 7 Bravo Delta, décima senha, 2.000 pés, ajuste 1.0.3. 2.003, Bravo Delta. Meia vetoração para espaçamento, mantenha a prua 045, recepte o localizador nesta prua, reporte estabilizado. 045, limite localizador azul 4076. Controle de Serra Papá, está ingressando o continente, prua de rotatória, mais 3 minutos. Mata visual com campo, envia Serra Papá. Tá. Autorizado de descida para o meu pé, vou por onde encerrar, papá? Eu no 1500. Sente, 1500. Salvador, no azul 4463, salvador de Ilhéus, você acendeu? 4463, para Ilhéus, prepare saída Coral Aguarde. Ok? Tá. Renda 050, vai interceptar, estava lá estabilizado o Vila Praia. Visual com o campo Lima Quilos Zulu. Entre Lima Quilos Zulu, atento a tráfego procedente do setor Whisky. Bravo Eco 35, mantendo no 1510, sai o visual com o mesmo? Negativo. Gente, mantendo no 1510, vai na proa da rotatória. Aqui está mantendo rotatória. Mais 3 minutos, Lima Quilos Zulu. Quer ser, rapaz? Escuta. Desce 1.000 pés e inicia espera na presente posição. Tá, sente. Ah, descendo com a 1.000 pés, tá visual já com o aeroporto. É presente aqui, eu tô indo com a 1.000 pés. M356, torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Controle, autoriza onde você arrapa a proa de 1.7? Negativo, desça 1.000 pés, mantém espera na presente posição, curva pela direita. Tá, sente, tá curvando pela direita, tá descendo pra 1.000 pés, já serra papá. Cruzulou? A coral com curva direita, 0204, controle 208, azul 443. Procedimento correto, chama pushback, curva pela direita, iniciando ali pra Cruzulou. Azul 4076, complete LS, chame torre, 1.895, com pouso. 1.895, obrigado, excelente. O Xeleme é 356, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 200 graus, 5 nós. Sim, pouso, 10, 6356. Torre Azul 4076. Azul 4076, ajuste 10 nos 2, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. E 2, aguardando autorização, Azul 4076. Delta Fox, manter a posição. Já no curso do Loft, direto Bravo Delta. 7 Bravo Delta, complete LS, chame a torre. 1.98.95, boa tarde, bom pouso. Tá, sou direto Bravo Delta. Muito bom, boa tarde, passando direto Bravo Delta. Direto Bravo Delta, prossiga. Autorizado no curso do Loft. Bravo Delta, ajuste 1.0. Gente, Juliette, Bravo Delta, ajuste 1.0.2, continua a aproximação, aguarda uma autorização de pouso. 1.0.2, aguarda, Bravo Delta. Padrão 07, prossiga. Confirma sua origem, Grupo Zulu? Guardião 07, mantenha para o farol de Itapuã, reporte para a descida. Serra Papá, mantenha espera em, na rodatória, chame torre 11895. 11895, já Serra Papá. Aquilo Zulu? Escuta, senhor. Prossegue para a rotatória e vai iniciar a espera 1.510 naquela posição. Atenta tráfego fazendo espera 1.000 pés naquela mesma posição, ok? Ok, senhor. Se necessário, continuar a espera aqui, senhor. Gente, então mantém. Vai bater. Visão do solo 1211. Direita 211, bom. Já encerra a papá, recebendo clareza 1, vai iniciar, continuar a espera na rotatória. Índio Serra Papá, continua a espera na rotatória, aguardando instruções. Mas 356, segue via Alfa, Chimense da Juliette. Via Alfa, chama da Juliette, 356. Olá. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 79 azul, 4076. Não está copiando nada, já sei, papá. Porta no através do Parque Pituaçu. Porta na Pituaçu, vidro atrasado. Controle, né? Tudo já sei, papá. Prossiga, senhora, papá. Também não está copiando nada, a torre está dando interferência. Não está clareza onde, não está copiando nada. Ok, mantenha a minha escuta, aguarde, coordenação. Tá, gente, tá na espera na rotatória, onde você é o papá. O senhor chamou em 11895? Afirmo. Te aguarde. Estação de pouso. Andando. Índia Serra Papá, como recebe a torre? 6213, tá pronto? Okay. Aranha 6213, Galeão, autorizado via 3, via roda do plano, nível de voo 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208, controle, 5111, o transponder. Essa é a identificação desse mantém nível 050, vigilância e chegada à maré. Índio Serra Papá, mantenha a espera na rotatória aguardando instruções. Tá, sim, a gente está mantendo a espera na rotatória, Serra Papá. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, vento 210 graus, 7 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Bravo Delta, autorizado pouso no zero. Polo Azul 476. Azul 4076, prossegue via Alfa, Chimense da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Troca a Delta no Pituaçu. Prossiga 07. Livre descida, reporta através do Parque Pituaçu, Guardião 07. Através do Pituaçu. Vitor Hotel Delta, mantenha a posição, chame torre, 198, decimal 95. A torre, graças. Controle Lima, Kilo Zulu, realizou o 360, está prosseguindo para a rotatória, senhor. Mantenha 1.510, inicie espera na posição rotatória, Lima, Kilo Zulu. Ok, lá vai aguardar, Lima, Kilo Zulu. 360, com curva pela direita e aguarda instruções. Já iniciou 360 à direita, guardando os Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, para a informação de tráfego, um Papa Alfa 31 decolando agora da pista auxiliar, não interfere. Tá, seguinte, Vitor Hotel Delta, aguardando. Eco Delta Fox para informação, um helicóptero no litoral sul vai manter a proa até 1.000 pés. Autorizado a decolar, pistão no 7, vento 200 graus, 8 nós. Segue perfil da saída Arbor, Eco Delta Fox. Renegando 0 no 2, bom voo. Sempre pode esperar 1895, confirmando, é Serra Bravo, Juliette Papá, João Pessoa. Sim. 6326, 6356. Após 09 da Gol, ingresso Juliette, portão 6, 06. Após ingresso Juliette, para o portão 6356. Azul 4076, segue a aeronave da Avianca, ingresso Juliette, remota 1-3. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso final da 1-7. Tá certo, está ingressando a final da 1-7 da Serra Papá. Controle, boa tarde, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, mantenha a espera com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Ok, pode descer para mim, senhorita? Aguarda, Lima, Kilo Zulu. Aguardando. Eco Delta Fox decolado 30, controle 120, decimal 8. 308. Passando agora Eco Delta Fox, decolou na 1-7. O que é que a gente deve fazer agora? Matei por até 1.000, seguir por 40, pode querer, que a torre abandonou a gente toda aqui. Passando Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, suba para 4.000 pés, autorizado direto Siri. Direto Siri para 4.000, Eco Delta Fox. Lima, Kilo Zulu. Então mantenha a rotatória, o Lima, Kilo Zulu. Ok, rotatória. Estou confirmando, senhor. Se você tem intenção, é o posto 1-0, se possível. Ciente, Lima, Kilo Zulu. Pode esperar pronto, voo 864, boa tarde. Voo no 864, autorizado, alinhado e decolar, pistão no 0, vento 220 graus, meia dúzia de nós. Confirmo, está autorizado, alinhado e decolado, 1-0, voo no 864. Torre o Viva está andando no Pitaçu, está retornando para a RIMAS, autorizado para o 1-0. Indo Serra Papá, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 210 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 1-7 de Serra Papá. Vitor Hotel Delta, mantenha a presença e aguarda. ACR Delta. Hotel Delta da presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, comprou a norte e mantém o setor noroeste. Autorizado o cruzamento, mantém o setor noroeste, quem tiver mais para pouso, Vitor Hotel Delta. Boa tarde agora, o TAM 3895 para Guarulhos, aguarde, a 1-0 reporta através do norte da torre. Vai reportar. Bom, 2067 para você, questionamento, portão 10. 2067, aguarde. Após a aeronave da Azul, parqueando 09, a sua agenda está livre, putback no dash, no escutar. 2067, após a aeronave da Azul, parqueando com 2067. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Passou através do sucesso, intenção parte do grau quando autorizado. Guardião 07, reporta no, na vertical do farol de Itapuã. Reporta na vertical do farol de Itapuã, 07. Lima Kilo Zulu, informo um helicóptero no setor noroeste do campo a 500 pés. Quem está mantendo mil pés, Lima Kilo Zulu? 1864, decolado aos 35, controle 120, decimal 8. 208, boa. 073, o transponder. A saída da El, Leda, transmissão ótima.